the upside to a downward spiral. My love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to, and I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. Like you, I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a drive-by, just a shy guy looking for a two-by, hefty bag of home. I love when you move me, everything is groovy. They don't like it, so me. Programe-se! Programe-se! Yeah. Você está ouvindo o Programe-se. Tá louca, hein? Louca, louquinha, tá empinadinha, uma agachadinha. Você tá soltinha, tá louca, hein? Louca, louquinha, tá empinadinha, uma agachadinha. Você tá soltinha, que isso, novinha? Chora, sanfona, vai, vai, vai. Eu já falei pra elas, tem que botar pressão. Vai dançando a rocha, que nem o pancadão. Eu já falei pra elas, tem que ser assanhado. Empina, vai esse movimento, não importa com nada. Empina, vai esse movimento, vira mais uma tequila. Quero ver se tu aguenta. Empina, vai esse movimento, empina, vai esse movimento, vira mais uma tequila. Quero ver se tu aguenta. E chega pra cá nosso amigo Lucas Luco. Uma agachadinha, você tá soltinha, tá louca, hein? Louca, louquinha, tão empinadinha, uma agachadinha, você tá soltinha. Que isso, novinha? É Lucas e Diogo e Lucas Luco, deixando a mulherada louca. Aí não tem quem aguenta, não. Eu já falei pra elas, tem que botar pressão. Vai dançando a rocha, que nem o pancadão. E eu já falei pra elas, tem que ser assanhado. Empina, vai se movimenta, não importa com nada. Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta. Vira mais uma tequila, quero ver se tu aguenta. Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta. Vira mais uma tequila, quero ver se tu aguenta, hein? Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta. Vira mais uma tequila, quero ver se tu aguenta. Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta. Vira mais uma tequila, quero ver se tu aguenta. Empinadinha, uma agachadinha, você tá soltinha. Tu tá louca, hein? Louca, louquinha. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail programeassuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Maravilha, então, daqui a pouquinho, claro que a gente volta com muito mais. Ó, não sai daí não, hein? Eu volto já. Vou tomar uma água e volto já. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio, pro Programe-se. De volta por aqui com o nosso Programe-se. Participação da moçada que tá curtindo a gente em todo o Brasil. Agora sim tem participação da Gisélia, Tocantins. Ligaram com a gente, mandando alô pra toda a sua turma, pra toda a sua família que tá curtindo a gente. Obrigado, hein, Gisélia? Ela se deu bem. Pra começar, tem Turma do Pagode, Lancinho, João Bosco e Vinícius, Química, Naldo, Exagerado, Paulo Fernandes. Com Taylor Swift, Long Life. Vamos curtir então a sequência que tá bom demais. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail programeassuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Alguém que pudesse te fazer feliz. E esse alguém sou eu. Precisa saber. Pra te completar, está

Programe-se. Programe-se. Programe-se. Mande sua lista com quatro músicas para o e-mail. programeasuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Moçada, infelizmente o nosso Programe-se vai ficando por aqui. Claro que a gente volta e traz mais música, mais informação, mais participação, mais e mais. Valeu aí, moçada. Tchau. Fui. Esse é o Programe-se. Programe-se.